entre no mundo da troca. Irmão, a pedra vai te levar pro caixão. A pedra é o câncer maligno da sociedade que destrói as famílias. Leva os mano pro submundo maldito, correndo o risco de morrer. Tô mesmo morando aqui pra ver menina de 10 anos vendendo o corpo pra manter o vício. A realidade da periferia que é isso. Lucifer só quer te afundar numa vala. Ele quer ver você deitar. Tem muitos mano por aí roubando, matando, fazendo o que o sistema quer. Eu já vi mãe matar filho pra não morrer e parar no presídio pra sofrer. O sistema aqui é poucos, noia da quebrada. Tão ficando louco aqui em Pelotas, não é fácil de viver. Só nós mesmos pra nos proteger. A vida aqui é dura só pra quem é mole. Pra sobreviver nesse mundão tem que ser forte e correr atrás do próprio objetivo pra morrer. Só basta estar vivo. O rap é uma faca gravada no coração do sistema pra político. Somos o problema, pode tentar nos calar, mas eles não vão conseguir. Vários mano rimador aqui, a cena não é ficção. Só é mais um mano mostrando a realidade do mundão. Então não entre nessa pedra que vai te matar. Pare pra pensar se vale a pena estragar sua família e você ficar numa clínica de drogado pra sofrer, pra eles tentar limpar você. Então escute o conselho que nós estamos te dando. A realidade aqui é trágica, acredite nisso. O diabo quer te matar através do vício. O diabo quer te matar através do vício. Pare pra pensar, pense nisso. Não entre nessa vida, irmão. A realidade aqui é essa. Mano morrendo em vão, morrendo por causa da pedra. Não entre nessa vida, irmão. A realidade aqui é essa. Mano morrendo em vão, morrendo por causa da pedra. Pra mim é o próprio demônio, porque te toma tudo e te deixa pele e osso. Te toma o respeito, o caráter, a moral. Te toma os amigos, a família, os bem materiais. Tudo é 5 reais, tudo é mais um pega. O bagulho te domina, porra, o bagulho te cega. Tu vira comédia, novela, filme de terror. Puta que pariu, meu Deus, cadê o amor? Cadê os amigos de verdade nessa hora? Será que te esqueceram ou será que também tão na noia? Porque o bagulho é foda. É desse jeito, domina quem usa e também domina quem vende. Eu sou consciente, já usei, já vendi. Hoje luto contra o crack e por isso tô aqui. Pra te fazer refletir, te fazer pensar. Mostrar pros moleque que a fita boa é estudar. Chega de deixar os moleque ir pro crime. O hip hop é o resgate, veste a camisa. O hip hop é o resgate, veste a camisa. Noia que rouba na vila, apanha dos mano e das mina. A cena é triste, mano, não sei mais. Não sei fazer versinho pras gurias rebolar. Meu som é pra pensar, irmão, fala a verdade. Não quero ver meu povo morrendo no crack. Não entre nessa vida, irmão. A realidade aqui é essa. Mano morrendo em vão, morrendo por causa da pedra. Não entre nessa vida, irmão. A realidade aqui é essa. Mano morrendo em vão, morrendo por causa da pedra. Mãe, como dói, rapaz, a droga domina a mente. Não deixe isso acontecer, seja forte e consciente. Tá direto no caixão, vou puxando os carreirinhos. Acaba a grana, vai logo, rouba as coisas do vizinho. Esse lixo, porra louca, estilo pedra e maconha. Olhos vermelhos, chapadão, viciado, seu cuzão. Tu acha que tá bem? Respeito tu não tem. Rouba de todo mundo, ou é cana ou bem. Não quer isso pra ti, te aconselho aí, irmão. Pra sair desse mundo que não é ilusão. Começa com uma pitada, tu acha que não dá nada. Pois viceia tá saltando os mercados da quebrada. Me diz qual é a graça de ver toma chorando. Te ver lá ou na cadeia, ter que tá te visitando. Lágrimas rolam no lencinho ou na mão, o buquê. Se atirou, morreu novo, a mãe pergunta por quê. Relata, vida louca, essa é a minha missão. O bagulho cabuloso aqui nesse mundão. Tá na mela, tá na pedra, vixi. Tá no pó, moneurose de oitão. Se acha que é o melhor, quando pega pela frente o maluco sem dó. Trocou, tiroteio, torrou, levou a pior. Acorda para a vida, a morte te persegue. Na festa faz o diabo noiadão. Se diverte enturmado com os malucos na noite, lado a lado. Quando menos espera já era. Um abraço aí, só são amigo na felicidade. Na rouba, nas bandidagem ou nas pilantragem. M.A. bairro pensando, rimo dor e miséria. Fico triste em só ver a dificuldade da favela. Minha alegria tá nos mano que deixa de lado os canos. Mostra que é de